Passando o Vitor Charlie Hotel, confirma? Afirmo, tá? Parte 3. Autorizado, inicial táxi, reporte para o cruzamento da 17, Vitor Charlie Hotel. Autorizado, táxi, vai reportar o cruzamento da 17, Vitor Charlie Hotel. 390 na PUCA, ciente, o 8487. Tango Vitor Charlie Hotel, autorizado cruzamento após Quebec, Mike e Nalima. Mantenha a posição, chame a solo 121 na decimal 1. Autorizado cruzamento, Quebec, Mike Lima, Nalima, chama solo 121, Vitor Charlie Hotel. Nós, desça para 2000 bens, autorizado final do procedimento ILS, recebista na zero, informe quanto estabilizado. Para 2000, autorizado, recuperar. Estabilizado, 1621. 621, complete chame a torre 1895. Durante 5, boa. Comandante, posição agora. Comandante, autoriza nível 0804, para que você não possa passar. Autorizado. Salvador, bom dia, voo 921, uma milha para Índia Serra, Baixada Travada. Vitor Charlie Hotel, autorizado, contornar o Pátio 1 até o Pátio 3, autorizado. Autorizado, contornar o Pátio 1 até o Pátio 3, Vitor Charlie Hotel. Certo, 921. Radar encerrado, 51 milhas, noroeste de Salvador. Mantenha nível de voo 085, não há tráfego a reportar no setor. Para serviço de informação em alerta, chame Recife na frequência 12685, alterna 12545. Tenha a frequência livre na 12345. Patango Juliette Bravo, Bravo Delta, confirma o seu estimado para pouso. Estimado pouso, estou na rua de Brasil, 1330. 330, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, 41 milhas oeste de Salvador. Serviço radar encerrado, submantenha nível de voo 080. Não há tráfego a reportar no setor. Para serviço de informação e alerta, chame Recife na frequência 1288, alterna 1353, tem a frequência livre na 12345. 1222, no 3533, vai colar a frequência 1288, para a próxima. Juliette Tango Zulu, serviço radar encerrado na posição coral, mantendo nível 1100, chame Controle Léus na frequência 1201. Estabilizado, visual, chanel 6250. Chanel 6250, completo sinal de procedimento LS Extraction, torre 1 no 8.95. 3, remoto 7, cheio da informação, Juliette. Eu estou Aracaju, na frente da costa. Gente, número 24 aqui, Vitor Charlie Hotel. Aguardando, dia continua a aproximação, aguardo informação de pista livre. 2085, alterna 12545. 2085, 245, ali. Decola da 17, curva direita, corredor axé, restrito ao número 10 até o farol da barra ou a liberação do controle Salvador. Após segue conforme a rota do plano. Persona 0146, controle 120.8. 04, libera a direita, chama solo 121.1. 21.1, gente. Correto, qual parte, Vitor Golf Delta? E o KB? Guarda na base ciente para acionamento para que decolagem, chama a torre 118.95, que é legal no 014, Vitor no Golf Delta. Oxenar 63 no 1 para prestar estacionamento no 03. Pode. 2, 3. Oxenar 63 no 1, mantém a posição guardada. Mantém. 2065, confirma as informações novamente. 2065, 2, 3, 2, 3. 2065, táxi autorizado, Fátima 1 no Índia, com os caras 1 no 8.95, carregal no 0 no 4. Fala, bom dia, 621 livrou. No 621 no Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Vitor Thiago Hotel, pronto 4. Pronto, Vitor Thiago Hotel autorizado, Salvador Aracaju, via Golf 977, nível 090. Na cola da 10, curva esquerda, saída Conde. Aciona 0271, controle 120.8. Salvador Acajú, reporte 770, Calda Pisto 90, esquerda, Conde, 0271-208, vamos ver o que está fazendo. Correto, parte 3, chama pronto, o Vitor Chagatel. Janeiro 32, na escuta do controle. Janeiro 32, deixa para 4, eu peço. Forma ajuste no 014. Gol 2065, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no 0. Oxalé 6250, solo 07, 121, decimal 1, no Oliveira. Informação Juliette. Oxalé 6250, táxi via Alfa, reporte antes da táxi aí, Juliette. Alfa antes da Juliette. 060, boa, 091. O vento 120 graus, 07 nós. Autorizado decolagem, pista 10. Controle, Azul 2780, assume identificação. Chegada prevista na Mari, reporte para descida. Na Mari, reporte para descida, por lá de voz, tá? Tem um bom voo. 208, vai com semana, 206. Era autorizada a chegada Mari. Chegada Mari, 2780. Controlador, bom dia, gol 2065. Passando no 600, perto ainda da Elma. Voo 2065, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 360. Via da El 360, 2065. Pode aprovar a Leda da presença 2065? Autorizado, Leda, voo 2065. Autorizado, grato. 5639. 6250, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2. Pioneiro 32, autorizada a descida para 2.000 pés, livre e LF X-ray da pista 1-0, reporte estabilizado, informa ajuste 1-0 no 4. Descendo para 2.000 Golf Delta autorizado, tá? Reporte para ingresso pistão no 7. Pioneiro 32, decoração para sequenciamento, curva à esquerda proa 200. Oceaner 6311 autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, 6311. Bom, 1094, reduz a velocidade para 2309. 239, bom, 1094. Controle, autoriza a morte para o gol 2065. Guarde coordenação, gol 2065. Aguardando, obrigado. Chanel 6311, autorizada a decolagem pistão no 0, vento 130 graus, 07 nós. Sobre decolagem da 1-0 para o Chanel 6311. Autorizado o ingresso, reporte alinhado e pronto para a decolagem. O Vitor Golf Delta cabeceira 1-7. Oh, 1-8-4, informação em curso de bilhete. Não deixa eu aguardar o pacote. Tente Papatango Vitor, Golf Delta, autorizado a decolagem pista 17, o vento 130 graus, 05 nós. Ocean Air 6311, decolado aos 14, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, bom dia. Para o destino azul 2780. Azul 2780, deixa para o nível de voo 060, ajuste 1014. Para 060, com 1014, 2780. Azul 2780, reduz a velocidade para 2209. 2209, está com 190 no momento, indicado, 2780. Gente. Controle muito bom aqui, o Ocean Air 6311, decolada na sua escuta. Ocean Air 6311, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 360. 360 via da El, alguma oportunidade da gente voar direto ao Mátila? Autorizado da El, Ocean Air 6311. Ok, estamos com da El então, 6311, obrigado. Voo 2065, chame Recife na frequência 13325. 3325. Controle Salvador, bom dia. Papatango Vitor Golf Delta, decola da 7. Corredor chefe. Papatango Vitor Golf Delta, mantenha-se em condições visuais. Um no meu pé, no corredor axé, reposte no farol da barra. Eu vou entrar no farol da barra, Vitor Golf Delta. Passar o 60 para o 060, voo 9094. Voo 0094, desça para 3.000 pés, ajuste 9014. 3.014, voo 0094. Azul 2770, transporte. Para cota 2770. 2770, autorizado Porto Seguro, nível 180. Decola da pista 10, curva direita, saída coral. Após segue via Golf 677 até Raíra, após direto. Aciona 0273, controle 120, decimal 80. Por seguro, 180, decola 10 com rua direita, saída coral. Golf 677 Raíra, direto. Transponte 0273, controle Salvador, 108, azul 2770. Correto, 2770, empate 3, chama para pushback e acionamento. Salvador, bom dia, aqui é o Gol. Golf Oscar Quebec, remota 13, bate 11. Golf Oscar Quebec da remota 13, prossiga. Preciso, por favor, autorização de reboque para a posição 07 do bate 1, coordenação com o pessoal de bate. É. Da 13 para 7 do bate 1? Afirmo. Autorizado, autorizado, chame ao término, Golf Oscar Quebec. Mas, bota aí, assim. Gol no 184, chama táxi, gol no 184. Gol no 094, para 2.000 pés, livre LSX-Rei, reporte estabilizado. 2.000, LSX-Rei vai tomar estabilizado, gol no 094. No 094, reduz a velocidade para 1.709. 1.079, reduzindo, gol no 094. Estabilizado no LS, primeiro. Janeiro 32, complete final do procedimento de LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. Chame a torre 118, decimal 95. Dois Salvador, bom dia, Janeiro 32. Pioneiro 32, bom dia, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista 1-0. Seguindo no procedimento, aguardando a autorização. Pioneiro 32, o vento 140 graus, 059, autorizado pouso, pista 1-0. Autorizado pouso na pista 1-0, Pioneiro. Vou dar 7-8-0. Azul 4207, acione identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste na 014. Estabilizado, LF, X-Ray, voo 1094. Voo 1094, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. Completando X-Ray, torre 1895, 1094. Azul 2780, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reportará estabilizado, azul 2780. Chanel 6311, chame Recife, frequência 13325, alterna 12251. Recife agora 3325251, obrigado. 1094, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pista 10. Guarda autorização, agora 094. Número 32, solo aos 22, libera a esquerda via taxi hotel até o pátio militar. Frequência livre no corte, pioneiro 32. Esquerda, meu pátio. Torre 1-2-4-1, ponto de espera, meu Deus. Gol 1-1-1-4, mantém o ponto de espera devido a Boeing da companhia final da 1-0, já passou marca da espera. Maravilha, aguardando. 1-1-8-4, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-4-0 graus, 089. Livre pouso, Bono 094. Paripe. Vitor Charles Hotel, táxi autorizado, parte 3, parte 1, táxi em Índia, espera a torre, 1.013 ajuste. Autorizado, táxi 1.013, parte 3, parte 1, Índia Alfa, no ponto de espera, uma torre, 2.095, obrigado, bom dia, Vitor Charles Hotel. Cotejou, livre pouso, 1.094. Voo voo 1184 após a passagem do Boeing da companhia, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Após ali, bateu no zero, voo 1184. Boa noite, tem da Juliette, autorização Marcelo. Voo 648, informação agora aquilo. Tem escuta aguardando sua base. Voo 1094, solo aos 25, libera a direita, solo 121, decimal 1. Direita, solo 211, voo 1094. Salvador, bom dia, 3896, São 3896, acione identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 060, ajuste 1013. Zero Campo Avesso, azul 2780. Azul 2780, completinando o procedimento LSX Ray, chame torre 118, decimal 95. 1895, 2780. Iniciando com 1184. Papa Tango, Victor Charles Hotel, ponto de espera da 10, pronto. Gente, Victor Charles Hotel, mantém o ponto de espera da 10. Vai bater o ponto de espera, 1-0, o Victor Chalandel. Oi, bom dia, 2780, final de 7 milhas. Azul 2780, bom dia, continua a aproximação, Boeing da Gol iniciando rolagem na 1-0, aguarda a pista livre. Gente, vai lá na pista livre, azul 2780. Meia 1 milhas nordeste da posição de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 1-1-0 para serviço de informação e alerta. Chame Aracaju na sequência 120, decimal 3. 203, bom dia. Fala da 10, curva esquerda, saída Pucajama, Aracaju. Aciona 5434, controle 120, decimal 8. O Charlie Mike, prossiga. 780, livre pouso, pistão 10, vento 130 graus, 07 nós. Livre pouso, pistão 10, azul 2780. Em condições visuais, aguarde para o contato radar. Azul 2770, táxi autorizado, na saída do Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio 1. Por Golf Delta, está presente, autorizada a proa do destino. Informe quando necessário atenção para o nível 045. Possível agora mesmo, tá? Papatango Vitor, Golf Delta, sube inicialmente ao nível de voo 035, ajuste na 093. 093, nível 035, eu vou ficar, obrigado. Milhas, rumo sudoeste, cruzando 080, em descida para o 050, Eco 190. Azul 4207, informa tráfego, posição 11 horas, 10 milhas, rumo norte, em subida para o nível 045, cruzando 1.000 pés, mapa Alfa 34. Trânsito, Salvador, 184, Gol, bom dia. Gol no 1184, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 370. Piapuca por 370, quando possível, Aracaju? Tente Gol 1184, aguarde para Projeto Aracaju. Aguarde. Prossiga, Maria. Prossiga, Maria 7073. Azul 2780, solo 30, libera direita, solo 121 no decimal 1. 21, 2780. Mantendo no 1500 pés, reporte visual com rotatória. Marinha 7073, confirma o tipo do equipamento. Tiente. Tiente, mantém o mantenha um ponto de espera, Azul 2770. Mantém ponto de espera, 2770. Capatango Vitor Charlie Hotel, autorizado a decolagem pistão 1-0, vento 1-30 graus, 08 nós. Tá, autorizado a decolagem pistão 1-0, Vitor Charlie Hotel. Ajuste 9-0 no 3. Azul 4207, desça para 3 mil pés. 3.407. Alinhagem, mantém carteira 1-0, Azul 2770. Azul 4207, tráfego esperado, deixa para 2 mil pés, livre LS, reposta estabilizada. 2 mil LS, estabilizada, Papatango Vitor Golf Delta, tráfego esperado, suba e mantém o nível de voo 045. Sou Charlie Hotel, decolado aos 31, chama agora o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Controle 1208, Vitor Charlie Hotel, bom dia. Marinha 7073, chame agora a torre 118, decimal 95. Papa Romeu, Zulu, Charlie Mike, contato radar 58 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha nível de voo 055, reporte para descida. Bom dia, 500 pés, voe corredor caixa pregos, ingresse no mesmo, ajuste 10013. Ingresse via corredores, corredor caixa pregos, o Zulu Charlie Mike. Controle, bom dia, Papatango Vitor Charlie Hotel, decolou 2300, passando na saída Conde. A gente suba via saída Conde para o nível de voo 090. Direto Conde, 090, Vitor Charlie Hotel. Azul 2770, autorizado a decolagem pistão 10, vento 130 graus, 07 nós. Papa Romeu, Serra, Papa Bravo, controle. Serra, Papa Bravo, controle. Papa Romeu, Serra, Papa Bravo, 4,6 milhas noroeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 105 para serviço de informação e alerta, chame Recife, frequência 1288, alterna 1353. Sobrando 2886, reduza a velocidade para 1909, desça para 3 mil pés. Estou decolado aos 3-4, controle agora 120, decimal 8, deu um bom voo. 208, bom dia, manda mais. 207. Azul 4207, complete nota do procedimento LSX, veio chame torre 118, decimal 95. 207. Tá na escuta, prossiga. Mantenha o setor norte, mantenha o setor e aguarde para aproximar para o base militar. Afirmativo, mas ele espera no setor norte e vai aguardar a autorização. Mudou bom dia do 4207, final de 7.5. Azul 4207, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão 1-0. 4207. 5 horas, a 30 milhas aproximadamente. Ah, tá bom, muito obrigado. Salvador, bom dia, Azul 2770. Azul 2770, eu confio. Sim, cruzando 2500. Azul 2770, a sua identificação. Identificou 2770. Bom, companheiro. É Daniel, nome de informação Guilo, confere, mantém escuta, guarda na sua porta. Interfere com o seu pouso, livre pouso na 1-0, 1-2-0 graus, meia dúzia de nós, o azul 4207. 4207, pouso. Marinha 7073 confirmando a intenção é prosseguir direto o pátio militar, aproxima para a cabeceira 1-0. Suba via saída coral para o nível de voo 1-8-0. Coral 180, 2770. 1184, chame Recife, frequência 12545, alternamo 2685. 2545, 2685, com 1184, bom dia. Dota 62, ó. 3896. 3896, desça para 2000 pés, autorizado LSX Ray, reporte estabilizado. Direita, saída da El, Leda Mótica. Aciona 5026, controle 120, decimal 8. Confirmando, transponder 5026? Afirmo. Então estamos autorizados, São Paulo Congonhas, via 360, via Perzulu 190, Bubávia, Perzulu 16, após conforme, decolando da 190, curva direita, saída da El, Leda Mótica. Responde 5026, controle 208, gol 1-6-2-1. Correto, na posição 9, chama para flashback acionamento no 621. Só levou 1-6-4-8 para o táxi, já vem 2-9, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5, 2-5. Maria 7073, o ajuste 1013, agilize a aproximação, reporte na final para o pátio militar. Já estamos prontos para o pushback de acionamento portal 9, chama táxi, gol no 621. Amarelo, gol 621. 1648, mantém o ponto de espera. Azul 4207, solo 38, libera a direita, solo 121, décima 1. Obrigado, 307. Solo, bom dia, Azul 4207, professor. 4207, Alfa Juliette, portão 3. Estabilidade 3, 2, 9, Então, 3896, complete final do procedimento, ele é sexway, chame torre 118, decimal 95. 395, obrigado, até daqui a pouco. Foi Salvador, bom dia, Santos 3896, passando o externo, visão na 10 estabilizado. Já o 3896, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pista 10. Guardando para 3896. Marinha 7073, avistado, vento 110 graus, 05 nós, reporte no solo controlado do Pátio Militar. Reportará no solo controlado do Pátio Militar, Marinha 7073. Acione a identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste no 0 no 3. 050, 13, 14, 14, 14, 14. Oxanem, 140, informação em curso quilo, até escuta a guarda para quase. Quilo, 3896, vento 110 graus, 07 nós, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero, 3896. Na 1140 para as cotas. Confia na 1140. Na 1140 autorizado Maceió, via rota do plano, nível 3, 0. Decola da pista 10, curva esquerda, saída da Fuca, Jama, Aracaju. Aciona 5433, controle 120, decimal 8. Cliente Marinha 7073, frequência livre no corte, bom dia. Correto, 0140, posição 2, chama para a pista da cancelamento. A2, chama. Bom dia, papai, de Mike, papai, que se encontra a pista que decola? Gente, mantém a escuta aguardando, Mike, Charlie, Mike, papai. Então 3896, no solo aos 42, direita 121, décima 1. 211, obrigado, bom. O Charlie Mike, desça para 1.500 pés, ingresse no corredor Caixa Pregos, reporte no Través de Veracruz. Através de Veracruz, Caixa Pátio Índia, 18914, com 1.300 de bom. Solo, bom dia, são 3296. Bom dia, 3296, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, 3296. Pro 8, autorizado a decolagem pista 10, vento 120 graus, 059. Decolagem. Salvador, um bom dia, Gol 1621, ponto espera da 10. Mantém, cabeceira 10. E mantém 10, 1621. Gol 1648, decolado aos 45, controle 1208, tem um bom voo. 208, obrigado, bom dia. Papá autorizado, São Paulo, Congonhas, via rota do plano, nível 430. Cola da pista no 7, curva direita, saída da El, Leda Módica. Passando 5444, controle 120, decimal 8. Correto, Charlie Mike Papá, pessoas a bordo? Gente, passa pra torre. Funcionamento tá aqui, decolagem, chama a torre 1895, quer negar o 1013, Charlie Mike Papá. Olá, Alô, 02, livre, chama táxi, seu Xanema é 140. Gol 1739, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés, 1013, reportará estabilizado, está autorizado ILS, no 739. Uno 621, decolado aos 47, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 308, bom, 621. Obrigado e um bom dia. Controle Salvador, um bom dia. Gol no 621, passando 1400 pés, saída da Leda Módica. Gol no 621, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 360. Via da El 360, bom, 621. Turno 648, chame Recife, frequência 12545, alterna 12685. 2545, 2685, 1648. Garantiu a autonomia, achei, né? Alternativa vai ser Recife, autonomia de 2 horas e 10. Vem 4-0, taxa direita via Índia, ponto de espera, chama a turma 295, que é legal, no 013. Salvador, tá 3198, cruzou 195 para 150, informação viva. Então 3198, aciona identificação, voando Pabog para interceptar a chegada Mare, desça via para o nível de voo 050, ajuste 1093. Descendo via para 150, TAM 3198. Papatango Vitor Charlie Hotel, passando a posição Conde, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 090, chame o controle Aracaju na frequência 120.3. Aracaju 1203. Meu no 40, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Azul 2770, 8 milhas da posição Coral, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 180, chame o controle Ilhéus na frequência 120.1. Bom dia. Estabilizou e Ilhéus chegou no 139. Goma 739, complete novo procedimento LS X-Ray, chame torre em 118.95. Torre 1895, no 739. 355. Afirma. Quente, toma tem escuta aguardando o 2796. Escuta 65. Ou 1621, chame Recife, frequência 1251, alterna 13325. 351-3325-621, bom dia. Secundária 1-3-3-2-5. Certo. Torre de Salvador, é o gol no 739, muito bom dia. Tá passando certo. 1739, bom dia, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarda autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso no 739. Oceana RM1 no 40, decolado ao 54, controle agora 120, decimal 8. Controle 208, Oceana RM1 140, pegando. Controle, Salvador, boa, Oceana RM1 no 40. Oceana RM1 no 40, contato radar na decolagem, suba via saída Pucca para o nível de voo 350. Via 350, RM1 no 40. 1739, o vento 130 graus, 08 nós, autorizado pouso, pista 10. Ok, então autorizado pouso, pista 10, voo 1739. Sim. Red Bull 060, ajuste no 013. 013-060, na loja, 8... Mantenha o perfil da chegada, o Gol 1864, informa o número 3 na aproximação. Papa Romeo Zulu, Charlie Mike, ingresse no corredor Interlagos, reporte rotatória. Ok, passará a rotatória para o Charlie Mike. Change X Quebec. Uno 739, seu solo 57, direita 121, décima 1. Direita 121, 1, gol 1. Solo Salvador, é o gol 739, de Brodista no 5. Uno 739, táxi autorizado Alfa, Juliette, Tati 1, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, 739. Em 1 no 8, decimal 95. Matou, mãe. Foi o Júlio Charlie Mike, rodada para visual. Salvador. Júlio Charlie Mike, reporte curto final, pistão 7, altímetro no 0, 1 no 3. No 0 no 3, reportada na curta, mãe. 0 no 3, autorizado ele a sexo aí da pistão 0, reporte estabilizada. 2000, autorizado elétrico, reportagem autorizada, TAM 31 na verde. Escolha 0, restrição e TAM 31 na verde, 0, 0. Primativo, sem restrições de altitude e velocidade, o TAM 31 na 98. Restrição, TAM 31 na verde. Controle, Salvador, bom dia, o Papatango, Papatango, Eco, Delta, Fox. Confirme, é... Goiânia Proe de Amã para interceptar a chegada, mantendo o nível 060. Globo Delta Fox, senhorita, está marcando 075. O 3307 vai me chamar. Autorizaria a nossa transparência da presença? Vida Conde, controle 120, décima 8, acionando o código 0224. Aripe, não há tráfego a reportar no setor. Quando há 40 milhas de Salvador, reporte para o controle. Delta Fox autorizado, proa de Paris, está no ponto ideal. Gente, não há tráfego a reportar no setor. Descida a critério, reporte 40 milhas de Salvador. Delta Fox vai reportar 40 milhas de Salvador. Está agora 41 milhas para mim. Confirme o Delta Fox.